Pedrada, hein, Mika? Pedrada. Yeah, yeah, lará, yeah, lará. Sujão, sujão, sujão, sujão, aham, uhum. Puro suco. Eu vejo, certo? A juventude beber da fonte do padrão. É necessário descartar o patrão. Puro suco é a volta da brasilidade pra nova geração. Sujão. É que eu andei pelos becos, esquisito e sujo. Verbo vivo vendo livro dito e feito, dito cujo. Eu tô de olho, nada escapa da coruja. Sou repardo, mas na calma também sei ser caramujo. Me escuta, fala água faz espuma. Difícil é sair da bolha, vivo fica na encolha. Folha já foi uma resma, prefiro tá na merda que ficar na mesma. Escolha as renúncias, palavras são gotas. Eu pingo na língua, na boca das múmias. Cidade é correria, o tempo suga cinza. Capaz de fazer Buda, rua é unha. Quando me calo, ouço o beat, vai. Furacão 2000, tipo disco do barril. Não indo quando disse que ouvi de um cacique. Puro suco é o melhor trio, desde Rashid caiu. Certo? E daí, como é salve que de menos é? Crime. Fogo na bomba de Itaguá até o Tibé. Como é que é? Peço sua lombra, e daí, como é que é? Fogo na bomba de Itaguá até o Tibé. Espelho convexo, eu converso com reflexo de Deus e perco toda forma da circunferência. Ou qualquer circunstância que me faz sentir o lado do dislexo. Conecta com essa tal presença, abutres na minha cola. Tenho atributos na minha sola, que trazem cores fora do padrão. São tons inconscientes que confundem o professor que se questiona porque seu melhor aluno nunca assistiu sua aula. Escola da vida, jovem descolado, solto pelo mundo. No pé da lua nova, com as unhas encravadas. O homem atual, seguindo ideias antigas. Centrifugo e caço rumo aonde já não se caminha. O fruto proibido é vitamina. Então bebe o suco, degusta, aprecia. Perceba o desempenho de quem tem a profecia. Espia. E daí, como é que é? Como é que é, rapaziada? Fogo na bomba de Itaguatinga. Do Distrito Federal, pro mundo todo. Peço sua lombra, e daí, como é que é? Como é que é? Fogo na bomba de Itaguá, certo? Até o Tibé, até o Goiás, até o Tibé. Peço sua onda. Puro suco tá na casa.